Cadê minha água? Que agora eu quero beber água. É mais que eu vou falar. Muito bem. Queridos, nós vamos começar hoje à noite. Deixa eu botar bem aqui. Aí tu ajeita aí. Cadê? Quem é que tá com... Eliezer diz que eu tenho que dar alguma pegada assim para ajustar o som. Muito bem. O pessoal da mídia está afiado aí, tá? Beleza? Então, nessa noite nós vamos iniciar uma série de palavras. Como ser um teto ou um teto ou uma cobertura. Amém? Já está aí? Glória a Deus. Como ser um teto poderoso na vida dos nossos filhos. Na verdade, nós tivemos um encontro de adolescentes, e foi uma bênção, foi muito forte na vida desses adolescentes. Meu Deus, valeu a pena, sabe? Porém, nós caímos assim na real de que o maligno, nós já sabíamos disso, mas ficou tão evidente para nós que o maligno, como nunca, ele está investindo a sua guerra, a sua ofensiva, claro, contra a família de um modo geral, mas especificamente nessa geração. Então, talvez você está aqui, você diz, eu não sou casado, eu não tenho filhos, como que isso aplica na minha vida? Aplica na sua vida também, porque um dia você foi gerado, você cresceu, ou talvez você ainda esteja debaixo de um teto, ainda esteja com seus pais. Ou talvez você venha casar com alguém e você tem que ter essa sacada: com quem é que eu estou casando? Como é essa família? Porque eu não casei só com a Simone, eu casei com a família dela. Então isso, eu tinha que ter o pé bem no chão, eu tinha que entender o contexto que ela veio, o contexto também que eu vim, que eu fui gerado e que eu cresci. Então esse teto, essa cobertura espiritual, começa entre o homem e Jesus. Cristo, a Bíblia diz, é o cabeça de todo homem. O homem é o cabeça da mulher. Amém, gente? E os pais, papai, mamãe, lideram, conduzem, são o teto, a cobertura espiritual na vida dos seus filhos, das suas filhas. Agora, isso traz um grande temor, isso é uma grande responsabilidade, que Deus já equipou os pais para esse trabalho, para esse ministério, para esse pastoreio, que é o pastoreio da família, dos seus filhos e das gerações que virão. Então, a gente tem que investir com tudo, nós temos que entender bem essa questão para que a gente venha fechar, eu digo assim, todas as brechas, fechar todas as oportunidades de infiltração do maligno dentro da nossa família. E que nós temos que entender até alguns sintomas, que a gente veja no casamento, na família, na vida dos filhos, que houver esses sintomas, a gente tem uma sacada, uma compreensão, um discernimento, que esses sintomas, eles descrevem um quadro de perseguição espiritual, ou dentro do casamento, ou na vida dos nossos filhos. Porque Êxodo 20 diz que o Senhor, não é o diabo, claro, o diabo vai entrar em cena, mas o Senhor vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que lhe desobedecem. Ah, isso é forte demais. Mas o próximo versículo diz que o Senhor fará misericórdia até mil gerações daqueles que lhe amam e obedecem os seus mandamentos. Então diga assim: a bênção é milhares de vezes mais poderosa do que a maldição, do que a perseguição espiritual. Amém? Então, quando a gente, porque tem alguns que fazem, ou fazer uma oração para retirada dessa perseguição, para retirar esse espírito familiar, é um espírito que vai migrando de pai, do filho, como nós, eu encontrei um homem que eu fui orar por ele, ele queria ser ministrado. Na hora que eu orei, ele ficou assim, duro, duro, posição de combate. Mas muito feio, o homem petrificou, cara de endemoniado. Aí eu fui orando, em nome de Jesus, espírito maligno, sai, tu vai deixar a vida dele. Aí ele foi conseguindo respirar, foi ficando, depois ele foi amolecendo, botamos ele para sentar, e sai da vida dele, demônio. Mas só que a gente pode dizer, ou pode pegar uma pedra, ou pode dizer para uma árvore cheia de urubus nos seus galhos, dizer, show! Aí os urubus todos, ou pegar uma pedra, show! Aí o urubu com medo, mas a árvore ficou lá. E o que que acontece? Momentaneamente os urubus foram embora. Só que ali perto da árvore o lixo continua. A árvore continua. Os galhos continuam. E aí o que que acontece? Está lá o lixo, está lá a carniça, as coisas podres. E aí tem a árvore e tem os galhos. E o que que acontece? Daqui a pouco aqueles urubus voltam todinho de novo. Quantos aqui estão me entendendo? Então o que que a gente faz? Tira o lixo, amém, gente? Limpa o lixo. Se for necessário, derruba a árvore, corta os galhos. E o que que acontece com os urubus? Eles não vêm mais. Esse é um processo de libertação que todo mundo, eu diria que todos nós temos que passar quando nós somos batizados no corpo de Cristo. E aí você pergunta, pastor, e quando é que eu sou batizado no corpo de Cristo? Naquele dia que de coração você reconheceu que você era um pecador, uma pecadora, que você não podia se salvar. E seguindo Romanos 10, 8, 9 e 10, que diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca tu confessares a Jesus como Senhor, essa palavra Senhor lá é Kyrios, no grego, que significa dono, rei completo, manda-chuva completo. Se com tua boca tu confessares Jesus como Senhor, como eu estou aqui dirigindo o carro da minha vida, aí eu paro esse carro, uma ilustração, tá? Eu paro esse carro, né, saio de trás do volante, e digo assim: Jesus, por favor, assumo o volante, assumo o controle, e eu vou e sento no banco de carona, e eu dou o direito dele conduzir o carro da minha vida dentro da vontade dele e para onde ele quiser ir. Quantos aqui estão entendendo? Então é isso que é confessar Jesus Cristo como Senhor. Se com a tua boca tu confessares a Jesus como Senhor e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, por que isso? Porque Jesus morreu pelos teus pecados, para te limpar, levando toda a maldição, toda a perseguição espiritual naquela cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou para te ajudar, para caminhar contigo todos os dias da tua vida. Por isso que nos nossos corações tem que ter esse segundo passo, que é crer que Deus o Pai ressuscitou o seu filho dentre os mortos, que ele está vivo e que ele caminha comigo todos os dias. Amém, gente? Quantos aqui estão me entendendo? Então, nesse momento que eu reconheço tudo isso, oro, convido Jesus para entrar na minha vida, declaro Jesus como meu Senhor, 100%, uma entrega total, sem reserva. Naquele momento, eu sou regenerado, recriado no meu espírito pelo Espírito Santo. E quando Jesus falou com Nicodemos, João capítulo 3, Nicodemos era um homem religioso, Jesus disse para ele, em volta daquela fogueira que ele foi furtivamente, porque ele era um líder, ele não podia se expor publicamente, ele foi à noite falar com Jesus, Jesus estava em volta da fogueira. E Jesus disse para ele: Nicodemos, eu te digo que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aí ele disse: como que eu posso nascer sendo velho? Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe? Não. Jesus disse que é nascido da carne, é carne. O que é nascido de uma relação entre marido e mulher, entre seres humanos, é carne, é humano. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires, Nicodemos, de eu te dizer que importa sim você nascer de novo. Ou seja, você ser regenerado pelo Espírito Santo. É triste dizer que talvez pessoas na igreja, no arrebatamento, não vão subir. É triste dizer que talvez pessoas que estão na igreja, ao morrerem, não vão para o céu. Porque a entrega delas foi superficial. E a entrega tem que ser total, sem reserva. Se com tua boca tu confessares Jesus como Senhor, no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. O texto continua falando. E com a boca se faz a confissão para a salvação. Então, naquela hora que eu faço isso, espiritualmente falando, é um fato, é uma realidade. Eu sou batizado no corpo, ou seja, eu sou inserido no corpo. A partir daquele momento, eu faço parte do corpo de Cristo. Eu fui salvo naquele momento pela graça mediante a fé. Amém, gente? Aí, o que que acontece a partir dessa hora? A Bíblia diz em Filipenses: desenvolvei a vossa salvação. Aí entra o processo de desenvolvimento da tua salvação. Você vai desenvolver. Quer que eu te ilustre isso para você entender o que é desenvolver a salvação? Quer dizer que eu vou ter que continuar fazendo coisas para poder ser salvo? Não! Uma vez salvo, você foi salvo, você se tornou filho de Deus, filha de Deus, você foi batizado no corpo, inserido no corpo de Cristo. Porque existem vários tipos de batismo: o batismo no Espírito Santo, quando você é imergido no Espírito Santo; o batismo nas águas, quando você é imergido nas águas. Mas existe um terceiro batismo, que é o batismo no corpo, que é exatamente naquele momento que você recebe Jesus. Eu não vou me deter nisso, mas isso é importante você saber. Eu posso depois você me chamar no grupo, eu colocar os versículos que mostram esse batismo no corpo. Todos nós, lá em Coríntios, todos nós que estamos salvos em Cristo, todos foram batizados em um corpo. Paulo está revelando isso pelo Espírito Santo. Fomos batizados, inseridos num corpo. Aí vem o desenvolvimento da salvação, segundo Filipenses. Aí você diz, mas o que é isso? Vamos pensar aqui. Tu ganhaste um terreno 10 mil metros quadrados. Aqui a escritura diz que o terreno é teu. Poxa, é meu, está aqui. Papel passado em cartório, sacramentado. A lei, nem governo nenhum pode me tomar esse terreno. É a mesma coisa da tua salvação. Já está decretado que tu és salvo. Tu és uma celebridade. O teu nome está escrito lá no livro da vida. E não lá na calçada da fama. Inclusive, eu já estive lá na calçada da fama. Vi gente deitada no chão. Ah, isso aqui era o fulano. Aí deita no chão, tira uma foto com daquela estrela lá que está o nome do famoso, da celebridade. Você é mais celebridade ainda, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Aí você é salvo, mas você tem que desenvolver sua salvação. Vamos voltar para o terreno. Você tem que trabalhar aquele terreno. Se você vai construir, se você vai fazer um pomar, você vai construir tua casa com uma piscina, amém, gente? Uma sauna. É, meu Deus, tem um primeiro andar, um segundo andar, é um duplex, meu pai, uma área de lazer, e um bosque, um pomar de árvores frutíferas, que você vai comer daqueles frutos, vai ter um momento ali, da sua meditação, lá, que você vai receber os seus amigos para tomar banho na tua piscina. Vamos sonhar grande, amém, gente? Aí, só que tudo isso aí é um projeto que vai acontecer. Você vai ter que desenvolver. Aí o terreno, como é que está o terreno? É seu. Está cheio de rabo de camaleão. Quem aqui é mateiro? Já fui mateiro. Passar 3 dias dentro do mato com suvaqueira sem tomar banho. Quem aqui já ficou 3 dias dentro do mato caçando suvaqueira e comendo lá o que aparecia? Comendo jabuti, bebendo sangue de jabuti. Brincadeira, tá, irmão? Então, rabo de camaleão, que quando pega, gruda assim na pele, você tem que estar bem vestido. Aquele capim-navalha, que a gente chama de tiririca aqui no norte. Lá tem tarântula, aquelas aranhas enormes. Lá tem escorpião, lá tem cobra peçonhenta. Tem os... bicho de duas orelhas, e o que trabalha lá, trabalha para te detonar, não te deixa confortável. E é mosquito, e você dá tapa no pescoço, e meu Deus, é uma perseguição. Não é fácil estar lá, mas é seu. Você vai desenvolver sua salvação, você vai brocar aquela mata, você vai, talvez com autorização da Edem ou do Ibama, derrubar algumas áreas com a permissão deles, no caso, hoje, né, nas leis, né? Aí você vai preparar o terreno, depois de brocar, você vai encoivarar, e se tiver a permissão deles, você queima, se não, você não queima. Estou falando dentro dos trâmites legais hoje, mas você tem que preparar aquele terreno. Você tem que desenvolver aquele terreno, plantar nele, para colher, construir, para morar. Quantos aqui estão entendendo? A mesma coisa, não pense, tudo caiu de mão beijada, a família, o casamento, vem assim. Não, meu filho, para me conseguir o que eu consegui até hoje com aquela mulher ali na nossa família, levou um preço, levou suor, levou muitas lágrimas, levou dor, levou sofrimento, levou oração, levou jejum, levou renúncia, levou humildade, entendeu? Levou um preço. Jesus disse para uma igreja, tu nem sabes, porque alguém saber a sua miséria já é triste, mas alguém ser tão miserável e não saber que é miserável é mais triste ainda. Ele disse para essa igreja, tu nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E aquela igreja era pelo menos 5 coisas terríveis, e ela ainda estava se achando. Infelizmente, com a tristeza, digo que eu encontro umas pessoas que são infelizes, miseráveis, pobre, cego e nu, ainda se acha, em vez de se quebrantar, Em vez de botar a boca no pó, como disse Jeremias em Lamentações de Jeremias, põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere. Aí, irmãos, ele disse isso, ele disse: eu aconselho-te que de mim tu compres. O que que quer dizer isso? Um preço tem que ser pago. Você vai numa loja ou lá na Sol, cada objeto daquele, um tablet, um iPad, iPod, o que for, computador, o que for, tem uma etiqueta lá dizendo o preço. E muitas vezes, quanto mais alto é o preço, melhor é o produto, melhor é o equipamento. Amém, gente? Então, ele disse: eu aconselho que de mim tu compres ouro, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestire, para que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que tu vejas. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Então deixa eu só dar uma outra pincelada aqui, porque eu creio que a tua vida e a tua família não vai ser mais a mesma, depois dessa série de palavras, como ser uma cobertura poderosa na vida dos seus filhos, no caso do marido, na vida da esposa. Então, deixa eu te dizer, de toda obra, assim, de tudo que você faz, 10% que você tem realmente que reconhecer que é pecador e etc., abrir o seu coração, confessar Jesus como Senhor, eu coloco 10%. Libertação, a tua libertação com essa tirada dos escorpiões que ainda você traz na sua alma, quem sabe até no seu corpo, vícios, nos pensamentos diabólicos, contrários à palavra de Deus, nas suas emoções, que a sua alma é as suas emoções, a alma é mente, intelecto e emoções, ainda tenha muitas cobras aí que tem que ser tirado e tem que ser limpado, muitos rabos de camaleão, muitas tiriricas que tem que ser tirado, eu coloco 10%, e eu coloco 80% da tua vida cristã, uma reeducação, porque senão tu vai viver a vida inteira, tu pode até ficar careca, com pastores e homens poderosos e mulheres poderosas botando a mão na tua cabeça e dizendo: sai no nome de Jesus. Não, filho, muitas vezes a gente tem que saber que é muito fácil colocar o diabo, botar a culpa no diabo para esconder a nossa falha e a nossa irresponsabilidade na formação do nosso caráter. É tão fácil querer, diabo não, é você, sou eu que preciso me reeducar pela palavra de Deus. Por isso que Romanos 12, 2 diz: transformai-vos, no original metamorfos, uma metamorfose, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos aqui estão me entendendo? Então, filho, estamos no processo, eu e você, estamos num processo de cura. Alguém aqui talvez tenha uma queimadura de primeiro grau, mais leve, mas precisa de um toque de cura. Alguém aqui pode ter uma queimadura de segundo grau, que já é um pouco mais profunda, mas tem alguns que têm queimaduras de terceiro grau. E isso está tudo no... está tudo dentro de uma esfera chamada família. Alguém que foi abusado dentro da família. E sempre nos abusos, sempre é pessoas próximas. E tem três formas de abuso. Tem um abuso verbal, como eu vi um pai dizer para o filho: tu não vais! Parece que estava possesso. Comida que tu comes, rapaz, isso é assustador. Um pai dizer isso para um filho, o abuso verbal, palavras negativas, preguiçoso, preguiçosa, isso também não presta, mas também não vale nada. E a comparação: parece teu pai, tu parece a tua mãe. E aí vai os abusos verbais dentro da família, que deixam marcas, machucaduras. E se a pessoa, por isso que aqui nesse lugar tem que ser um lugar de refúgio, onde você aprende a se relacionar com o médico Jesus, com o precioso Espírito Santo, que alguns disseram muito bem, que o Espírito Santo e a ação dele em nós parece uma mãe, não é que o Espírito Santo é uma mulher, mas o Espírito Santo é como uma mãe carinhosa, sabe? Aquela mãe que acolhe, aquele calor materno. Eu creio que da Trindade, claro, o nosso Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Espírito Santo que está conosco é acalentador, amém, gente? Ele é o consolador, amém? Como uma mãe que diz, põe a gente no colo, e aí ele vai trabalhando na sua vida, te curando. Aí tem um abuso físico, de espancamento. Não foi nada de disciplina bíblica, porque a Bíblia diz para a gente usar a vara, mas é com sabedoria, isso leva tempo, temos que aprender até como corrigir, porque a vara da disciplina vai livrar a alma da criança do inferno, mas não quer dizer que eu tenho que descontar naquele meu filho, na minha filha, as minhas raivas e as minhas frustrações. Então, um abuso físico nesse sentido, deixar a criança, agora pensa, tu vai te ajoelhar, ajoelhar no milho, tu vai ficar de castigo ajoelhado. Qual o conceito que essa criança vai ter de Deus, um Deus punitivo, que eu, em vez de eu me ajoelhar e me prostrar em adoração, deslumbrado com o amor dele, com a beleza dele, eu me ajoelho em cima de caroço de milho, eu me ajoelho num canto para ser punido, e aquilo inconscientemente começa a gerar uma imagem errada. Ou deixar com fome o filho, a filha, meu Deus, a gente vê uns vídeos na internet tão cruéis, tão assustador. Para esses, eu creio que vale mesmo a lei da palmada para esses. Entendeu? Abandono do filho, da filha, deixando, rompendo a aliança do casamento para poder fugir com outro cara, ou fugir com uma outra mulher. Meu Deus, é tanta coisa grotesca nessa sociedade. Muito bem, e tem o abuso sexual, que geralmente pode ser por um vizinho. Você tem que ficar atento, você tem que ficar vigilante sobre a tua família. Ou pode ser por um parente próximo, porque hoje está tendo muita denúncia de abuso, mas muitos abusos nunca foram denunciados, porque para não comprometer a família, às vezes aqueles abusos são velados lá dentro daquela família. E deixa eu te dizer, tem vezes, presta atenção, mulher, mãe, não seja cega, porque eu já encontrei mulheres feridas, porque a mamãe não acreditou em mim, a mamãe preferiu acreditar no meu pai ou no meu padrasto, e jogar panos quentes, fazer de conta que não está acontecendo, e o abuso continuou. Pensa as marcas, pensa os traumas. Então, a gente aconselhar um garoto que desesperado vem com a irmã dele, já uma moça, me ajudem. O que que conta? A irmã Tona, conta o que foi. Eu fui abusado, e tem jeito, porque eu sinto atraído por homens agora. Tem jeito, porque eu pesquisei um garoto, vamos dizer, de 11 anos, meu irmão, pesquisando na internet, tudo que ele pesquisou na internet, não tinha jeito para ele, que ele ia ser mesmo um homossexual. E agora, vamos ajudar esse garoto, amém, gente? Vamos ajudar esse garoto. Vamos ajudar, porque, cara, tem gente com certas taras sexuais. Por quê? Porque na infância, talvez, menos pior, mas é horrível, foram despertados da forma correta. Uma empregada da casa começou a manipular o órgão genital daquele garoto, e o garoto cresce com aquela tara exacerbada. Só vê uma mulher, já tira a roupa dela. E começa a ser inclinado para pornografia, um espírito começa a trabalhar na vida daquela criança. Tem meninos que ao chegar dessa faixa aí, da puberdade aí, 10, 11, 12, 13, até talvez 14, pelo um abuso o cara pode ficar confuso da sexualidade dele. Então cuidado aonde você deixa seu filho, investigue, não é que você vai agora andar paranoico, e orem muito, muito pelos seus filhos, e você tem que saber o que é ensinado na escola, qual é o currículo daquela escola, qual é a procedência daqueles professores, você tem que estar atento, você vê alguma coisa que não está bem, o que, que é? Eu vou falar mais tarde desses comportamentos duvidosos. O que está acontecendo? Por que, que meu filho é um garoto, agora ele anda meio assim, com uma voz meio fina? O que está acontecendo com esse garoto? Aí alguém pode rir, alguém... Cara, eu acho que ele é gay. Não, meu irmão, a gente tem que saber o porquê. Será que está ficando muito com a mãe? Está ficando muito com o sexo feminino? O pai está... passando para ele a hombridade, o ser homem, a sexualidade desse garoto está sendo reafirmada, ou a menina assim, quer jogar bola, quer se vestir como homem, os sapatos, negócio estranho, cabelo curto, um andar assim, né? Um negoção assim, perdão, tá, irmão, já até quase sabotou a camisa aqui, entendeu? Quantos aqui estão me entendendo, gente? Eu não estou falando. Então, o que está acontecendo com essa garota? O que está acontecendo? Não, agora eu quero ser emo. É emo, é? Emo. Que é aquele cabelo caído aqui, umas tatuagens, umas cruzes, negócio. Meu pai. Que o Senhor tenha misericórdia. Entenderam, irmãos? Por isso que eu creio que essa palavra é para mexer mesmo. É para mexer mesmo. Teve um amigo meu, eu acho isso muito legal, inclusive até falei com a Simone que eu quero desenvolver um ministério aqui na igreja de apoio à palavra, à pregação, porque eu tenho certas ideias. Por exemplo, imagina eu tendo esse ministério e você chegando hoje, você é pai, é mãe, é aqui, aí... E também é filho, porque é importante para um filho, para uma filha, isso, você ter um papel assim, que você possa pedir para aquele outro. Vou pegar um exemplo, aqui está Simone e Josué, um papel que eu entrego na mão do Josué, entrego na mão da Simone. Nesse papel, a primeira parte aí, coloquem, por favor, nesse papel, nessas primeiras linhas, as coisas... que eu tenho mudado, que tem deixado vocês felizes. Mas na segunda parte, coloque as coisas que eu preciso mudar, que eu preciso me arrepender, que eu preciso que sejam tiradas da minha vida, que não fazem bem para a nossa família. Pensa o marido dizendo isso, entregando uma folha. Amor, de coração, coloca aqui as coisas que eu já mudei e as coisas que eu preciso mudar. Porque teve uma família de um amigo meu que um dia ele reuniu para o culto doméstico, e qual a surpresa dele? Que ele disse: gente, eu quero... Ele tem duas filhas e um filho, esse meu amigo. Eu quero que vocês coloquem num papel tudo aquilo que o papai precisa mudar dentro de casa. Aí a caçula das meninas disse: e correu para o quarto, foi pegar a agenda dela. Aí a mais velha disse: pai, o senhor está sério mesmo? Tô. Então tá bom. E foi pegar a agenda dela. Parece que havia uma ansiedade de dizer, porque tem pais que não ouvem os seus filhos. Pais que não ouvem os seus filhos, pais que não pedem perdão para os seus filhos, pais que não reconhecem os seus erros. Deixa eu dizer uma coisa para quem é papai e mamãe aqui. Você sabia? Eu nunca vi nos meus filhos buscando em mim perfeição, nem buscando na mãe dele perfeição, mas eu creio que nossos filhos buscavam um papai e uma mamãe sincero, que quando nós erramos, nós dizíamos: filho, por favor, perdoa o papai. Papai falhou, que você aprenda com esse meu mau exemplo, com essa atitude trágica da minha parte. Por favor, filho ou filha, me perdoe. Rapaz, Mas aquele filho, aquela filha vai te abraçar e vai te ver como um grande homem de Deus. Ou vai te ver, mãe, como uma grande mulher de Deus. Uma mulher que reconhece que errou, que pecou, que agiu da maneira incorreta, indevida no contexto da família ou dentro do lar. Amém, gente? Então, eu estou só na introdução, pastora Simone, eu sou taxado que eu fico só na introdução. Isso é só introdução, ainda não comecei, até ver o horário aqui, que eu não estou com pressa não, irmão, de terminar essa série, eu não estou com pressa. Porque eu sei a carência, o que, irmãos, quantos aqui tiveram filhos que, e filhas que foram nesse encontro de adolescente, levante a mão. Agora eu pergunto para vocês, vocês já sentaram com os filhos de vocês? Não precisa levantar a mão. Sentaram para ir a fundo as coisas que Deus ministrou na vida deles? Na vida, na sexualidade deles, na alma deles? Porque, claro, eu fiquei, eu vou confessar, eu fiquei assustado. Porque, irmãos, é minha responsabilidade, não é que eu sou bibliotecário da vida de ninguém. Mas eu sou pastor. Eu sou o quê aqui? A rainha da Inglaterra? Só uma figura para enfeitar? Não, eu tenho responsabilidades e aliança com vocês, então tem que saber. Então eu disse, eu quero relatório. Meu Deus, os relatórios, eles foram tão ministrados, mas os relatórios assustadores. Aí eu me pergunto, será que esses pais sabem a fundo o que está acontecendo com a vida dos filhos? Deixa eu falar uma outra coisa para você. Não existe pecado particular. Não, isso aqui, eu sozinho aqui com meu celular, aí está quebrado em nome de Jesus, né? Eu estou só ilustrando. Eu estava olhando aqui uma mulher pelada. Aí o cara pensa que aquilo é particular. Não é particular, não. Você é teto. Você é cobertura sobre essa mulher, sobre os seus filhos. E se você não é casado, você cuida de pessoas, você é responsável, você é cobertura da mesma forma. Teve um caso de uma senhora que o garoto, se eu não me engano, tinha 5 anos de idade e se masturbava compulsivamente. E ela ficou muito preocupada, falou com o marido e foram conversando e foram orando. Depois o marido confessou que ele fazia isso, ele se masturbava também, como um homem casado. E aí claro, a esposa falou muito com ele, né, ajudou o seu marido, oraram juntos. E ele se arrependeu e parou com esse negócio. Sabe o que aconteceu? O garoto também parou com aquela masturbação compulsiva. Mas teve um dia que a mãe viu de novo o garoto se masturbando, meses depois. Aí ela ficou e disse, meu Deus. Aí foi conversar com ele. Ele disse, amor, o que está acontecendo, amor? Seja sincera. Aí ele disse, eu caí de novo. Eu fiz de novo. Então ficou uma coisa assim, que quando ele fazia, isso que eu estou te dizendo, irmão, às vezes as coisas, não vou pegar isso e ensinar como uma doutrina, mas nós não podemos permitir que certas coisas passem por nós e atinjam a nossa família. Tu, homens, é o escudeiro sobre a vida da tua esposa. Teve um marido que anos atrás nós cuidamos desse caso, anos atrás ele estava traindo a esposa, e esses espíritos de adultério estavam passando por ele. E quando foi um dia, numa hora, determinado lugar, a esposa estava e passou um cara, e sabe, deu aquela olhada sedutora, sorriu, e depois se aproximou, bateu um papo, ofereceu carona. Ela disse, a tentação que eu sofri foi horrível, horrível, só a misericórdia de Deus. Essa mulher chegou para pedir ajuda, chorando, e a gente ficou sem entender. Depois estourou a bomba. Aí disse, está vendo aí, o marido estava aprontando, e esses espíritos já vieram afetar também a vida da esposa para o mesmo pecado. Claro, eu não estou dizendo que todos os casos vai ser assim, mas isso nos mostra que o que nós fazemos não é particular, não é particular. Vai atingir a esfera familiar e pode atingir a igreja. Por isso que nós temos que ter a responsabilidade imediatamente com as nossas vidas. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Muito bem. Então, deixa eu ir aqui para o primeiro ponto. Como é que eu faço, pastor, para me crescer em sendo uma cobertura poderosa na minha família, com as pessoas que eu sou responsável? Primeiro, número um, coloca só essa primeira parte. Eu não sei se está vindo assim, por parte. Já vem tudo de uma vez, é? Ah, não, eu não gosto desse modelo. Cadê o Eliezer? Não tem como ajeitar isso, não, porque pá, joga tudo de uma vez e todo mundo fica distraído. Eu queria muito que fosse por parte, mas não precisa não, Eliezer. Só se tu souber como ajudar. Primeiro, continue desenvolvendo o seu caráter. O que está escrito aí? Seu exemplo é o quê? É o alicerce do seu discipulado com os seus filhos. O nosso exemplo é o alicerce do discipulado. Por quê? Que muitos filhos de pastores, por quê? Que muitos filhos de crente, quando vão pegando uma ideia, porque tem aquela, tu vai para a igreja, ele vai. Pequenininho, né? Ela pequenininha vai. Senta aqui. Ela senta, ele senta. Mas vai chegar uma hora que a voz vai engrossar. E vai aparecer uma barba aqui. Que os músculos vão crescer, que o ombro vai ficar largo. E a menina se torna mulher. Aí não vai ter aquele negócio, não. Senta aqui. Sabe aquele adolescente rebelde? Não vou sentar, não. Vai para a igreja, eu não vou, nem que vou, tem que tu me mate, eu não vou. Aí já era. Eu lembro um filho de uns amigos nossos. Ah, ele ia, parecia um pastorzinho com a camisa, mangas compridas debaixo da calça, uma bíblia assim, ele ia, tão lindinho para a igreja. Ele era tão número um lá na classe dele com a professora, ele era tão número um. Mas quando cresceu, não tinha um exemplo dentro de casa, virou bandido. O outro, tão bonitinho, ia com a família. Quando eu fiquei assustado, porque eu pastoreei essa igreja há vários anos, e eu vi muitos crescendo, muitos que eram garotos, moças, meninos, crianças se tornando mulher, meninos se tornando homens. Quando eu olhei, eu acho que ele tinha 14 ou 15 anos, eu ia como pastor, que era, não era muito longe de casa, eram umas quatro, cinco quadras de casa, a igreja, né, amor? A gente ia andando mesmo. Aí eu vi o cara vinha assim, ó. Aquele garoto, ele era grande, forte. Aí eu vim olhando. Cara, eu não acreditei, chega, me deu um frio na barriga. Era aquele garoto, que quantas vezes eu vi ele na escola dominical. Entendeu? Gente, quantos aqui estão me entendendo? Que o temor do Senhor caia sobre nós, irmãos. Talvez alguns de nós não vamos ter mais a oportunidade, os filhos já cresceram, mas nós podemos nos arrepender e interferir com as nossas orações. Alguns de vocês têm a oportunidade de fazer o que é certo. Ainda há uma chance. Seu exemplo é o alicerce do seu discipulado com seus filhos. Especialmente o exemplo da humildade, do pedido de perdão, do quebrantamento. Não passe por seus filhos uma religião, passe por seus filhos vida, paixão por Jesus, intimidade com o Espírito Santo, amor pela palavra de Deus. Modele isso para eles e eles vão te seguir. Porque palavras convence, mas exemplo arrasta. E quando eu vim de um lar tão destroçado, que quando chega a família Uber em Santarém, essa família foi meu espelho, essa família foi minha inspiração para eu desejar ter uma família que eu tenho hoje. A minha família é perfeita? Eu sou perfeito, a Simone é perfeita, meus filhos são perfeitos, não. Mas eu vi uma família sacerdotal, que todos serviam o Senhor com paixão e de coração. E aí, está aí, meu filho está lá, em Breves, pregando a palavra de Deus, agora lá em Breves, na Igreja da Paz de Breves. O outro está se preparando lá na África do Sul, em Cape Town, estudando inglês direto lá. Aí o outro está aqui, cuidando dele, homem de Deus, homem de oração, que aí diz, Josué, já meditou 2 horas depois? Não, eu estava orando, 2 horas, cara, só orando. Cara, isso é um absurdo. Tem que ler e meditar na Bíblia também. Mas pergunte se eu fico com ferro, com vara de ferrão. Mano, lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Eles cresceram vendo a gente apaixonado pela palavra. Eles cresceram vendo a gente apaixonado pelo reino de Deus. Eles não cresceram vendo um papai chorando, reclamando que ser pastor é muito triste. Não. Pergunta para eles se eles não querem ser pastores. Entendeu? Então, querido, aquela família me inspirou. E parte dela vai estar aqui agora no mês de maio. Por favor, não invente. Eu te dou. Como é o nome daquele comprimido roxo que para dor de cabeça lá? Aquele, como é que chama? Nesaldina, eu te dou Nesaldina, está com dor de cabeça, não vou. Não, o pastor Geninho diz que tem lá uma carteira de Nesaldina, eu vou lhe me dar uma Nesaldina, duas, aí eu vou ficar de boa. Mas não invente historinha, venha para cá de coração aberto, tira as suas luvas de boxe, baixa a sua guarda e deixe o Espírito Santo te alcançar. Você tem uma responsabilidade que a tua família. Próxima questão aí do caráter, eu vou parar já daqui a pouquinho, porque eu disse que eu não estou com pressa. Então, se eu tenho que desenvolver o meu caráter, eu tenho que entender o que é caráter, o que está escrito aí. O que é caráter? Hã? Já colocaram? Ah, eu sinto falta. Ei, alguém aqui quer dar de presente? Eu estou dando de presente a minha televisão, mas o Eliezer detectou um problema na placa. Ainda já está andando isso aí, Eliezer, está andando, né? E alguém quer mais dar mais uma LED para servir de retorno aqui, porque eu fico perdido aqui. É por isso que tem que ter um retorno de LED aqui para saber o que está acontecendo ali. Se alguém se sentir inspirado por Deus de dar uma LED. Ah, eu tenho 3 lá em casa, tenho na quarto do meu filho. Tira lá do quarto do teu filho. Tu sabe que ele anda assistindo lá sozinho? Hã? Presta atenção, pai. É, nos abençoe aqui e vai abençoar muito a vida dele. Caráter é a soma, é a junção de todas as coisas aprendidas, quer positivas, quer negativas. Alguém não nasce ladrão, aprendeu a ser ladrão. Alguém não nasce corrupto, aprendeu a ser corrupto. Alguém não nasce mentiroso, aprendeu a ser mentiroso. Alguém não nasce violento, aprendeu a ser violento. Então, podemos aprender a ser íntegros, verdadeiros, leais, honestos, puros, diligentes, amorosos, generosos, humildes, abnegados, altruístas, perseverantes. Tudo isso faz parte de um caráter formado em Deus. O bom caráter. Se alguém tem um mau caratismo, aprendeu esse mau caratismo, que agora em Cristo, somos regenerados, somos feitos uma nova criação, uma nova criatura, e temos agora o Espírito Santo dentro de nós, e a palavra poderosa de Deus, para ajustar o nosso caráter. Em vez de mentir, falar a verdade, em vez de roubar, trabalhe, para que tenha com que socorrer o necessitado. Amém? Em vez de andar na impureza, tenho toda a chance de ter uma vida pura, uma vida santa. Segunda coisa, meu pai, está chegando aqui. Tenha um discipulador de verdade e seja um discípulo de verdade. Esse negócio de faz de conta, nós estamos fazendo um ajuste que está vindo desde o pastor Paulo. Pastor Paulo e Rebeca, pastor Eibe, André, pastor Geraldo, Terezinha, até o dedão do pé do corpo. Por quê? porque era um monte. Só eu e a Simone tínhamos 17 discípulos. Jesus, que não tinha uma esposa, né? Vivia integralmente, né? Só tinha 12. Dos 12, ele tinha só 3 principais. Agora, o Raimundo Genildo tem 17 discípulos. É louco, cara. Como é que a gente vai cuidar? Eu já falei, assim, muitas vezes essa história, igual família de Ribeirinho, gente. Tem 8 moleques lá, meninas e meninos, 8 é 10, é 12, é 13 filhos. Alguém vai dormir de pé preto. Alguém vai dormir pitiú depois de comer aquele peixe lá no Ribeirinho. Alguém vai dormir com aquela cueca que passou o dia inteiro. Alguém vai, ficou sem fazer a tarefa da escola. Porque como que esse papai e mamãe vai cuidar de 8, 10, 12, 13 filhos? Entendeu? Então a mesma coisa no reino de Deus, na igreja. Então vem as transições. Seja aberto. Quando a transição vem, não é para matar ninguém. E quando eu disse para as pessoas que eu transicionei, cara, eu não estou dando conta. Eu até disse assim, eu vejo algumas coisas na tua vida que eu quero tratar, mas cadê o tempo? Eu não tenho como sentar um tempo hábil e te corrigir dessas coisas que tu precisa ser corrigido. Então, por favor, aceite essa pessoa como seu discipulador. Fecha parêntese. Então, tenha um discipulador de verdade, seja um discípulo de verdade. Não só no papel, o título, eu, o pastor Genildo é o meu discipulador. Mas e aí? Eu estou reunindo contigo? Eu estou entrando profundamente na tua vida através da direção do Espírito Santo para te ajudar? Não! Então, é melhor que ter alguém que funcione, que cuide bem. E aí, uns megatops, como o Nelson, como o pastor Ademir, eu posso citar esses dois, teve outros, que não são mais nossos discípulos imediatos, semanal, do dia a dia. Tem outros discipuladores. Por quê? Eu disse, queridos, vocês vão ficar frustrados conosco, porque não vamos dar conta de cuidar de vocês devidamente. Então, esse ajuste está vindo lá de cima. Temos que fazer uma reformulação. Por quê? Porque nós acreditamos no propósito de Jesus. Foi ele que disse, fazei discípulos. Por quê? Porque o discípulo, a discípula não está pronto. Aí a gente se torna um instrumento. Porque discipulado na carne também não muda. Aquela pessoa também tem que ter uma pegada, uma intimidade com o Espírito Santo. Às vezes está ouvindo uma coisa ali, Espírito Santo, eu nunca ouvi essa história, me ajude. O Espírito Santo dá uma direção, como ajudar naquele casamento, na vida financeira, na vida espiritual. Ajudar aquela pessoa a ser um vencedor sobre o pecado, sobre os vícios. Ei, glória a Deus. Posso ouvir um amém? Ninguém está dando glória a Deus. Ninguém dá glória a Deus. Se eu fosse falar assim, tu vai receber 10 mil. Aí tinha gente que ia pular da cadeia. Em vez de intimidar o seu discipulador, seja vulnerável. Só que já foi tudo de uma vez aí, né? Não? Foi um só. Então, seja vulnerável. O que é ser vulnerável? Você já viu aquela pessoa que a gente tenta abordar? Agora, é claro, uma dica aqui para todo mundo. Toda cirurgia requer uma anestesia. Cara, não adianta eu falar rispidamente com a minha esposa. Não funciona, não funciona. A palavra dura suscita a ira. Não funciona eu ser ríspido com meus filhos. Então, o pastoreio da igreja começa em casa. E às vezes, eu tenho liberdade para compartilhar, a Simone estava muito brava dentro do carro, eu dirigindo, eu disse, meu Deus, você é tão linda, isso não dá certo para você ter essa atitude, você é tão linda. Aí ela ficou quietinha lá, eu senti que eu atingi ela, sabe? Dei um tapa sem braço, isso aí não pega a lei Maria da Penha. Quantos aqui estão me entendendo? Esses tapas sem braço, quando o marido diz, você é tão linda e está tão brava. Amém, gente? Então, antes de operar um discípulo, aplica anestesia. O cara já chega lá assim, ó. Eu vou te tratar. Eu vou te afiar hoje, tá, irmão? Acabar de matar o cara, enche ele. O apóstolo Paulo, ele ensina, quer ver, leia a primeira carta aos Coríntios, o Paulo confirma, olha, não falta nenhum dom no meio de vocês, vocês são mega top da galáxia. Ele foi, depois, quando chega do capítulo 2 em diante, ele disse, olha, eu fui informado pelos da casa de Clóia. Ele começa, foi informado pelos da casa de Clóia que há divisão no meio de vocês. Eu refiro o fato de vocês dizerem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e o outro eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi, porventura, vocês foram batizados em nome de Paulo? Que historinha é essa de preferência de pregadores? Aí ele começa a pontuar. Mas aí, a segunda carta aos Coríntios, ele diz, olha, se alguém ficou entristecido, cara, ele é demais. Se você ler, você vai entender o que eu estou falando aqui. Porque a Bíblia diz em Efésios que, falando a verdade em amor, lá, no lá na Bíblia está seguindo a verdade em amor, mas esse seguindo no original equivale falando a verdade em amor, porque não é o que você diz, diga, não é o que eu digo, mas é como eu digo. Porque você pode dizer de uma forma amorosa. E quando você diz dessa forma, aquela pessoa entende, poxa, pastor Genildo é um pai. Eu já ouvi muitas vezes isso. E até eu aprendi isso. Eu mandei agora bem recente, ai meu Deus, um áudio para um discípulo meu. Mas aí eu disse, cara, eu acho que eu pisei na bola. Talvez eu peguei pesado. Aí, Simone, ouve aí, amor, para te julgar. Aí ela ouviu, não, amor, muito top, muito legal o jeito que você falou com ele. Aí eu aguardei um pouco, daqui a pouco, ele disse, pastor Genildo, por favor, me perdoe, realmente o senhor tem toda a razão, pastor, me perdoe, eu vou procurar mudar isso. Aí eu coloco lá, glória a Deus, sabe aquela figura que tem assim, com uma bocona aberta, glória a Deus, que o glória está saindo de dentro da... Aí eu coloco lá, que eu estou vibrando com a atitude daquela pessoa. Amém, gente? Então, antes da cirurgia, aplique anestesia. Mas em contrapartida, é porque, então eu quero ser cobertura poderosa na vida da minha família. Cara, não existe se não tiver um bom discipulado na tua vida. Em vez de intimidar o seu discipulador, o que é intimidar? Porque tem assim, vamos dizer, dois tipos de cachorro. Cachorro é manipulador, gente. Eles são muito leais, mas eles são manipuladores também. E tem um manipulador agressivo, como cachorro, né? Te botar no canto da parede assim. É aquela pessoa que você tenta corrigir, mesmo com amor, e ele vira a mesa e te ataca. Não, porque eu não creio assim. Porque não sei o que, ele é cheio de argumento. Ele já vem assim, com uma couraça, uma luva de boxe, um anel de soco inglês. Ele já vem assim para o discipulado. Já vem para resistir. Uma vez Simão discipulou uma pessoa que ela teve que me chamar. Eu fui lá, o que está acontecendo? Amor, ela não aceita nada que eu digo. Não, porque o meu marido me disse que é para me resistir, a senhora. Aí eu digo, olha, gente, aí eu fui, amenizei, depois chamei a Simone. Simone, não há nada a fazer, porque o discipulador principal dessa mulher é o marido dela. Então, se o discipulado que ela recebe do marido é para te resistir, não aceitar nada que tu digas, então, o que se há de fazer? Destruindo fundamentos, o alicerce, o que fará o justo, diz a palavra. Quantos aqui estão me entendendo? Apesar de tu teres uma discipuladora, presta atenção, se o teu marido é cristão, apesar de tu teres uma discipuladora, mas essa discipuladora jamais vai ser substituta do teu marido na tua vida, porque é o teu marido que é o teu cabeça. A Silvânia, esposa do Di Paula, a Simone discipula ela, a Simone discipula a Janaína, mas jamais que a Simone pode ser substituta do Di Paula e do Caleb na vida da Janaína, e do Di Paula na vida da Sil, porque seria... o que eu digo, uma substituição da ordem divina. O homem, Cristo, cabeça do homem, o homem, cabeça da mulher. Por isso que quando as coisas não querem funcionar no discipulado, rapaz, é o marido. O marido, a igreja disse, querido, acalma a tua esposa. Marido, ajeita a sua mulher, porque a minha esposa não vai dar jeito nela, não. Quem vai dar jeito é você, debaixo da liderança do Senhor Jesus e do Espírito Santo que está em ti. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Então, aí tem o cachorro manipulador agressivo, e tem aquele cachorro que cai no chão. É o manipulador passivo. Tem gente que você não pode, você tem que falar uma coisa, a pessoa está bem aqui, vamos dizer que aqui é a pessoa, aí você tem que falar alguma coisa, mas tem um monte de ovos em torno dessa pessoa. Olha, irmã, com todo amor e carinho, não é nem carinho, deixa eu te dizer uma coisa, amada, do meu coração, meu Deus, deixa eu te falar, que é isso, cara, que malabarismo é esse, será que não pode ter uma pontuação mais direta, meu pai, porque senão ela vira Hulk, ele vira Hulk. Senti vontade de dar um soco na cara do pastor Genildo. Ave Maria, Deus me livre, cruz credo. Vulnerabilidade, coloque aí, é a disposição de encarar os próprios erros e admiti-los. E tem aquela pessoa que parece mamão verde, você passa a unha e começa a cair aquele leite. Você diz uma coisa... Que isso, cara? Que negócio estranho, meu Deus do céu. Só a tua misericórdia, Senhor. Aí cai num buraco, mas eu não disse. Aí já tem até que talvez pedir perdão da forma errada. Me perdoe. Aí sabe o que eu digo? Olha, eu peço perdão da forma que eu falei, mas não o que eu falei. Porque senão aquela pessoa vai se acostumar a manipular. Eu peço muito perdão, eu devia ter falado da melhor forma possível. Eu estou aprendendo, eu peço muito perdão. Mas eu não estou pedindo perdão do que eu te disse, mas do como. Porque o que eu te disse é a verdade. E verdades ditas sempre libertam. Mas existe uma regra, que elas têm sido ditas com amor. Eu não vou ser falso. Eu não vou fazer de conta. Claro, a gente sempre tem que ter muita misericórdia, amor, tolerância, longanimidade, que é fruto do Espírito. Então, essa vulnerabilidade é saber baixar a crista. Saber baixar a crista. E quando eu falo isso, muitas vezes a gente tem que se humilhar. A Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Por que um casamento entra ano e sai ano e ele não se acerta? Para mim, se faltasse umas gotas de humildade, porque, ao meu ver, tem erro dos dois lados, mas com algumas gotas de humildade diante dos discipuladores, seguirem em obediência, porque nós fomos muito ajudados, eu e a Simone, pelo pastor Paulo e Rebeca. Eles deixavam tarefas, e outra que a gente era igual duas crianças, ele pegando a gente pela mão. Aí, vamos dizer, eu abri alguma coisa, porque a gente não conseguia mais, a gente não conseguia, né, amor, comunicar, era só quebra-pau, só quebra-pau. Então, perdemos a capacidade de nos comunicarmos pacificamente e amorosamente. Então, aí esse casal entrou para nos ajudar. E eles, era quase igual delegado de polícia. Pode falar, Simone. Aí eu, não, Genildo, deixa a Simone falar. Aí ela falava. Depois, então, Genildo, o que você diz? Não, ela está certa. Mas só está certa? Você não acha que você tem que fazer algo mais? Ah, aí eu lembrava, né? Porque a gente não aprendeu isso em casa. amor, por favor, me perdoe. Aí, Simone, o que você responde para ele? A Simone, tá bom. Mas só tá bom, Simone? Só isso? Ah, é. Diga, Simone, eu te perdoo. Aí a Simone dizia, eu te perdoo em nome de Jesus. Ah, isso é bobeira, bobeira. A boca é o leme. Quando você abre essa boca para pedir perdão de verdade, e que a outra pessoa abre a boca para dizer eu te perdoo de verdade, um milagre acontece dentro da família e do casamento. Se a gente for mesmo seguir os princípios da palavra, não tem jeito do teu casamento ser um sucesso e o teu lar, apesar das angústias e aflições que temos nessa vida, ele ser um pedacinho do céu aqui na terra. Um lugar de refúgio que você tem prazer voltar para lá depois de um dia de trabalho. E não ficar enrolando em algum lugar, porque já sabe que a fera está me aguardando lá em casa. Seja transparente com o seu discipulador, revele a ele seus tendões de Aquiles. Quando eu falo em transparência, é porque eu vi não sei o que na internet, é porque passou uma mulher mal vestida, é porque não sei o que, não. A transparência é dizer, pastor, eu fui tão pressionado que eu tive que dar 50 pau para o guarda de trânsito. Ô, meu irmão, eu já te admirava como homem de Deus, pois eu te admiro muito mais, porque eu sei que você quer ser um cara de verdade. E aí eu também tive que dizer, não, cara, uma vez eu caí nessa armadilha, foi pressão. Eu procurei o pastor Abe para me ajudar. Aí o cara olha assim, poxa, o pastor Genildo é humano igual eu. Mas nunca mais, a partir dali, eu fiquei dando cinquentinha para o guarda. Porque a corrupção, por isso que a gente tem que tomar cuidado, que esse país, para ele sair dessa possessão demoníaca da corrupção. É uma possessão que escoa lá daquela bacia do Planalto. Para o resto da nação, nós não podemos aceitar isso. Transparência, uma vez, o pastor Eibe, vem, meus filhos, para o sabá, e ajudou, botou, e aí brigou comigo de manhã, porque eu não liguei, por que tu não ligou o ar-condicionado? Não, pastor Eibe, eu não queria, não, que não pode ligar o ar-condicionado, vem cá, olha, está aqui o armário, pega o que tu quiser aí, cara, geladeira, tem coisas aí, se tu sentir fome, prepara alguma coisa aí para te comer. Ah, poxa, eu sou filho. Aí eu tinha algumas dificuldades com o pastor Paulo e Rebeca, mas aí a gente tem que ser educado, amém? Para falar da forma correta com as pessoas, nem precisa ser cristão, não. Aí nós fomos almoçar lá nas docas, eu botei a mão no ombro deles, queridos, vocês já abençoaram tanto as nossas vidas, eu respeito e amo tanto vocês, mas eu queria abrir uma coisa assim com vocês. Amém, irmão, pode falar. É o seguinte, eu sinto às vezes que vocês não são nossos pais. Eu sinto necessidade de ser abraçado, de me sentir filho. E olha, eu tenho me apaixonado pelo pastor Abe. Ainda bem, né, pastora Rebeca, porque o Abe é seu irmão e é cunhado do meu pastor aqui. Agora, já pensou se eu me apaixono pelo fulano de tal que esse pastor levou uma igreja nossa com pastor e tudo para o ministério dele? Aí eles olharam para a gente e falaram assim, poxa, irmão, nos perdoe, ore por nós, a gente está aprendendo como ser pais. Cara, para mim isso é cura, gente, transparência é saúde. Diga, transparência é saúde. Claro que já chegou um pitbull, tudo bem, pelo menos jogou aquilo para fora. A gente pede perdão, mas depois a gente tem que tratar a atitude de pitbull, porque ninguém gosta de ser abordado por um pitbull, por uma pitbull agressivo, raivoso. A gente pede perdão, né? Pelo menos abriu. Não foi a forma mais correta, mas botou para fora. E aí vamos tratar. Só, querido, eu não semeio isso na vida dos meus pastores. Eu não vou colher na tua vida, cara. Tu vai me perdoar, mas tu pode falar qualquer coisa para mim, mas não nesse tom. Não dessa forma, você precisa respeitar. Eu te respeito, cara. Eu não chego com dois pés pulando em cima de ti. Como que tu vem pular com dois pés em cima de mim? Quantos aqui estão me entendendo, gente? Transparência. Deixa eu te falar uma outra coisa. Agora, por que tudo isso, pastor Genildo? Porque eu quero te desafiar para juntos sermos, cada um na sua esfera de autoridade, na sua família, ser uma cobertura poderosa. Então seja um discípulo, torneira estragada, com a rosca cuspida. O que acontece? Põe para fora, fala com o discipulador. Mas tem discípulo, discípula que é tubo de pasta. Tem que ir apertando para sair alguma coisa. E isso é muito ruim, porque a Bíblia diz: e sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Perdão, tá, irmão, dessa abordagem. Mas isso que você mais tenta esconder, um dia pode explodir na tua cara, explodir dentro da tua família, e o rebu vai ser maior. Então, eu confesso as minhas tentações para não confessar os meus pecados. E se for para confessar os meus pecados, eu confesso. Porque é melhor eu me descobrir do que eu ser achado. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Eu já vi isso aqui, ó. Meus filhos amados, só alguns aninhos que eu estou nesse caminho, mais de 30 anos nesse caminho. Escuta o que esse cabelo branco está te dizendo. Que aquilo que você mais tenta encobrir, não, vou encobrir por orgulho, ou por vergonha, ou sei lá qual motivação. Jesus disse: não há nada escondido que não venha a ser revelado, não há nada escondido. Então nós estamos aqui para levar a vida a séria. Amém? Para protegermos a nossa casa. Protegendo a nossa casa, eu protejo a sociedade. Eu vou poder. Vou terminar com isso. Você já viu? Vamos colocar isso aqui. Esse aqui é um avião. É um como é que chama? Um jumbo, né? Um jumbo. Vamos voar para os Estados Unidos ou para a Europa. Um jumbo bem grande aqui, a nave. Vocês são todos passageiros. Eu vou dizer passageiro frequente. Aí chega o aeromoço, que sou eu. Aí eu anuncio: olha, mesmo que você já é um passageiro frequente, mesmo que você já ouviu essas verdades aqui milhares de vezes, Deus, glória a Deus, amém? Mesmo que você é um passageiro frequente, mas preste atenção nisso. Aí, eu confesso para vocês que eu já fiz talvez centenas de voos, sem exagero, talvez já fiz centenas de voos. Eu não presto atenção, muitas vezes, naquela aeromoça, ou no aeromoço. Mas tem algo que sempre me chama atenção. Primeiro é isso, que você que é um passageiro frequente. Então, tu é um passageiro frequente? Tem 20 anos aqui, filho, filha? Presta atenção no que eu estou te dizendo. Eu já ouvi 20 palavras do pastor Josué Gonçalves. Amém, mas presta atenção no que eu estou te dizendo. Os mesmos anúncios sobre a tua família. Eu já ouvi, como é o nome daquele que é engraçado, que faz todo mundo rir lá, o Cláudio Duarte. Eu já ouvi 50 palavras do Cláudio Duarte. Amém, glória a Deus. Mas presta atenção no que eu estou te dizendo aqui dentro desse avião. Aí o que diz? Ao haver despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão, e pegue a sua máscara, coloque em si, para depois você socorrer o outro. Qual que é a lógica por trás disso? Tem gente que acha que tem que socorrer todo mundo. Eu não tenho que socorrer todo mundo. eu tenho que socorrer a mim e aquela mulher e os meus filhos. Colocar a máscara de oxigênio em mim, depois eu vou ver a minha mulher, Josué, Felipe, Caleb, Janaína, Samuel. Por quê? Porque ao desobedecer essa ordem, é questão de segundos eu perder oxigênio no meu cérebro, desmaiar. E depois vem a morte. E aí eu não ajudo ninguém mais. Quantos aqui estão me entendendo? Então deixa eu te dizer, mesmo que tu seja um passageiro frequente, já ouviu isso? Ah, já ouvi esse negócio de discipulado, já ouvi isso, família, não sei o quê, teto poderosa, não sei o quê, porque eu já ouvi o corte 100 vezes. Presta atenção mais uma vez. Máscara de oxigênio estão caindo, coloque em você. Respire e depois ajude a criança, ajude a esposa, ajude os filhos, ajude a sua família. A lógica é bíblica, tem cuidado de ti mesmo. Cuidai de vós mesmos. A Bíblia diz duas vezes. Para o Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo fala lá, Atos 19, para os presbíteros de Éfeso, cuidai de vós e de todo o rebanho. Cuide primeiro de você. Então essa palavra é para você cuidar primeiro de ti, filho, filha, cuida primeiro de ti. Se tu não fazer isso, vai faltar oxigênio. Tu não vai poder ajudar ninguém. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Domingo que vem, não falte. Não tem dança